Quer sentar? Quer sentar? Senta devagar. Senta de... É o Alisson. Senta devagar. Bora, solta a mão, Matheus Silva. Senta devagar. Quer quicar? Quer quicar? André CDs, o mural de Micoara. Quer sentar?